Me derramando a te adorar, não pedir nada, não dizer nada e contemplar. Tua beleza e teu amor, tanto cuidado e proteção. Nunca me deixes, fique e me abraça, ó meu Jesus. Só teu carinho me faz viver, minha alegria é te agradar. És meu amado, razão de tudo que eu sou. Nada jamais vai poder roubar essa minha sede de te exaltar. Vida, esperança, minha herança, meu amor. Não há melhor prazer que estar me derramando a te adorar. Não pedir nada, não dizer nada e contemplar. Tua beleza e teu amor, tanto cuidado e proteção. Nunca me deixes, fique e me abraça, ó meu Jesus. Só teu carinho me faz viver, minha alegria é te agradar. És meu amado, razão de tudo que eu sou. Nada jamais vai poder roubar esta minha sede de te exaltar. Vida, esperança, minha herança, meu amor. Não pedir nada, não dizer nada e contemplar. Tua beleza e teu amor, tanto cuidado e proteção. Nunca me deixes, fique e me abraça, Jesus.